sua moda antiga. Se amar é viver, eu sou grato à vida. Sentimento vale mais que ouro e prata. Ele é o motivo pra eu dar flores, fazer serenata. Dormir juntinhos todos os dias é o combustível que alimenta a minha alegria. Calor humano que nunca esfria. Sua energia é magia que me contagia. Posso estar longe, mas te sinto perto. Conectados, mesmo dialeto. Mesmos defeitos, mesmas manias. O mesmo tom e harmonia, mesma sintonia. Quero você, então vem me ver, baby. Nos envolver, puro prazer, leire. Quero você, então vem me ver, baby. Nos envolver, puro prazer, leire. Sair à noite pra beber, dançar, zoar. Depois uma suíte para nos amar. Rosos colados, corpos suados, entrelaçados na hidropelados. Fazer amor curtindo Hungria. Com intensidade até raiar o dia. Café na cama só pra relaxar. Alguns minutos pra recomeçar. Dedinho na boca, olhar sedução. Uma mistura de amor e paixão. Seu corpo ferve tipo um vulcão. Assim cê mata o seu malvadão. Quero você, então vem me ver, baby. Nos envolver, puro prazer, lembra.